Pois diga. É de via esquerda para a 185. Gente, após Pires, Violeta. Aí de Violeta, 397. Correto, na remota chama pronto, pushback, acionamento, 5595. Puta 3198, desce pra 3 mil pés, hoje o chão no 0 no 5. Autorizado, 5595, chama pronto para o TAC. Chama TAC. Gol no 397, chama Recife 1 no 251, no alterno 1 no 3325. 351 no 3325, 397. Portão 3896, completo sinal elétrico, chama Torre 1, 186. 186, obrigado. Putan 3198, desce para 2000 pés, está autorizado ELS e reporta estabilidade. Para 2000 nível ELS, Putan 3198. Libera velocidade de direção de altitude estática, 3198. Negativo, 3198. Torre de Salvador, bom dia, está 3896 na final da 103, baixo e travado. Tá 3896, o vento 140 graus 05 nós, aguardando autorização para pouso, que é negão na 015. Aguarda a autorização, 3896. Tan 3896, vento 140 graus 05 nós, autorizado pouso pista 10. Livre pouso pista 10, Tan 3896. Tan 3896, informo chuva leve sobre o campo. Sim, 96. Zero torre 118 decimal 6, o ajuste no 095, 35595. Passa, ponto espera. Tan 3896, solo aos 49, livre a pista pela taxiway Eco, frequência do solo 121 decimal 9. Levando a Eco 219-3896. Vai Salvador, bloqueia 3595, troca o ponto espera pronto. Trip 5595, ali mantém pista no zero. Ali mantendo a zero, 5595. Trip 5595 alinha e decola a pista no zero. Autorizado alinhar e decolar a pista no zero, vento 130 graus 05 mais. Autorizado alinhar e decolar no zero, 5595. Para o zero, espera que seja o tempo. Ingresso no corredor Caixa Pregos, Romeu XR. Entendido que o Romeu Eco Sierra deseja modificar as regras de voo. Gente, o Romeu Eco Sierra, regra de voo modificada 5-1, desce e mantém o nível 060. O Romeu Eco Sierra, voo Yaman para a chegada Amã. O gol no 738, aciona a identificação, desce para o 050 na chegada Mari. A sua externa, TAN 3198, visual. TAN 3198, chama a Torre 1 no 86. 86. Oi, Salvador, bom dia. TAN 3198, passou em Dias Terra, baixada travada, visual. TAN 3198, vento 120 graus, 062 é nóis, QNH1 no 0 no 5, autorizado pouso, pista no 0, check trem. Livre pouso no 0, baixada travada, TAN 3198. Trip 5595, decolada ao 51 no controle 120.8. É, a gente passa o controle. Controle Salvador, bom dia, é o tipo 5595. O tipo 5595, contato radar, sabe para o nível de voo 180, saída da Euleda. É, só para 180 da Euleda, só se coordenar com o centro, nível final 160. Guarde. Papa Tango Romeu Eco Sierra voa Amã. Negativo, Romeu Eco Sierra. Vou vetorá-lo para interceptar a chegada. Romeu Eco Sierra, curva à esquerda, proa 090. Romeu Eco Sierra, controle. O senhor desconhece os corredores visuais e as estradas de Salvador. O ataque foi Eco. A frequência do solo 121.9. É a 219. O senhor será vetorado para a final IEVS. Tem a carta do IEVS? O senhor tem a carta do procedimento? Vou livrar não. 3198, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Segmento e use ao IEDS, X-Ray. Trip 5595, voa direto em Leos. Nível final autorizado 160. Gente, direto de Leos, final 160. O gol no 738, vou oitar. Bom, no 738, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, sem restrições de velocidade e altitude em impacto. Papatango Romeu Eco Sierra, curva à direita, proa 100. Curva à direita, proa 100, 100, Romeu Eco Sierra. Papatango Romeu Eco Sierra, desce para 3 mil pés, o ajuste é 105. Dirigir para 3 mil pés. Chanel 6140. 6140 Recife, o nível é o 350 já aprovado, só um minutinho. Ativo o guardião, copo. Bravo Delta, prossiga. Autorizado táxi até o ponto de espera da 17, reportando para cruzamento Papatango. Autorizado Recife, nível 350, via Upperwisk 58, decolagem da 10, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle em 120.8, aciona 5470. Estimativa autorizado conforme 350, roda do plano de fogo, Upperwisk 58, Cicola, curva esquerda, Puca Aracaju, 1208, motor de saída, 5470 transponder. Correto, portão 03, chama pronto, Oxené 6140. Entrei, portão 03. Jet Bravo Delta, autorizado cruzamento até a Quebec, táxi pela Quebec, Lima, correção, táxi pela Quebec, Mike na Lima, chama solo 121.9. Tango Romeo Eco Sierra, em quantas velocidades de cada? 4-0-0. Corrigindo, esse é a 160. O Romeo Xterra tem condições de incrementar a velocidade para 180? Para 17540, pode ser. Então, aumente a velocidade para 180. O Webjet 5728 é o número 3 na aproximação, tem condições de reduzir para 2009? 00200, 5728. Papá Romeo, Romeo Eco X-Ray, acionando a identificação, desce para o nível de voo 060 na chegada Mari. Romeo Eco Sierra, não recebo o modo Charlie. Informe o que passa. Agora 5, 3, 4, 5. 5, 9, 10. Romeo Eco Sierra desce para 2.000 pés. Nessa proa, intercepta o localizador, reporta estabilizado. Essa proa é para voo estabilizado. Sierra. Intercepto por localizador e avista. O voo no 738. O voo no 738, completa sinal elétrico, chama torre 1 no 86. 86, obrigado, bom trabalho. A 8 e aciona 0172, o Juliette Bravo Delta. O trip 5595 chama Recife 1251, não alterna 1-3325. 1-3325. Gente, Juliette, Bravo Delta, o cotejamento foi correto. Fique atento ao caminhão dos bombeiros que vai ingressar aí no pátio 3 e após o seu prossegue, ok? Salvador, o gol 1738. 1738, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, vento agora 1-0-0 graus, 0-6-12-9, que é legal no 0-1-5. Tenta guardando autorização para pouso, 1-7-3-0. Objeto 5728, vetoração para sequenciamento, com a esquerda para o 360, limitado pelo log. 1738, autorizado para uso pistão 0, vento 1-1-0 graus, 0-7 nós, que negão no 0 no 5. Livre pouso 1-0, gol 1-7-3-8. Eco Sierra desce para 2.000 pés, está autorizado e LS vai reportar estabilizado. Já para o 2.000, pode estabilizar. O 5.128 está restrito a 5.000. 7728, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.000 com a 0900, 728. Objeto 5728, repete para 1.809. 1.809, 728. Uno 260, bom dia, Salvador Recife 390, conforme, confirmando é transporte de órgãos vitais? Gente, autorizado Recife, o nível é o 390, Upper Whisky 58. Decolagem da pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle opera em 120.8, aciona 5502, 1260. Autorizado 390, Recife pela 358, sai da Puca, Aracaju, pela esquerda. O trama 502, controle 208. Do 1, 2, 0. Correto, 5502, o portão 08, chama pronto, pushback, funcionamento. Gol no 2, 0. Salvador, gol 1, 7, 3, 8, 7, 4, 7, 2. Gol 1, 7, 3, 8, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi em Juliette. Alfa, reporta para ingresso em Juliette, gol 1, 7, 3, 8. Jet 5728 vai ultrapassar o localizador, novo limite é magnética 120 de Sintra. 120 de Sintra, 5728. Paulo Salvador, é o Xané 61140, na posição 3, para o push de acionamento. Fiat, portão 03, autorizado, chama táxi, o Xané 6140. Camarão, 63, 1140. Gol 1738, prossegue Alfa e Juliette até o 05. Alfa e Juliette para o 5, no 738. Sim. Objeto 5728, desce para 3 no 7.